Ai, moleque é brabo, hein? É o DJ Volta, hein? Aê, Valter! Aê, Valter! Aê, Valter! Fala, DJ Valter! Sou cachorro criminoso e elas amam os vagabundos. Vai deitar pro pai, vai voltar pra casa sem rumo. Vai deitar pro pai, vai voltar pra casa sem rumo. Revoadão! Foi terrível, suas amigas deitando pro malvadão. Foi terrível, suas amigas deitando pro malvadão. Foi terrível, suas amigas. DJ Volta, hein? Aê, Valter! Aê, Valter! Aê, Valter! Fala, DJ Volta! Sou cachorro criminoso e elas amam os vagabundos. Vai deitar pro pai, vai voltar pra casa sem rumo. Vai deitar pro pai, vai voltar pra casa sem rumo. Revoadão! Foi terrível, suas amigas deitando pro pai.